aracı kutlayayım babayla bir sonuç gene konuşacağız. Sosyal, ekonomik okuyayım. Tanto hoje nós elencamos como tema a importância da cartografia do risco na ausência dos planos diretores municipais e para tal convidamos a senhora Emma Guimarães, que em termos do seu perfil é licenciada em arquitetura e membro da Ordem dos Advogados de Angola e Portugal, arquiteta. Eu disse advogado, não é? Mas arquiteto. Ah, desculpa, é a Ordem dos Arquitetos de Angola. É o árbitro dos arquitetos. Exato. Então, no decurso desta apresentação, vamos desenvolver alguns pontos, nomeadamente a questão da importância da cartografia de risco, o enquadramento legal, a necessidade da uniformização dos conceitos, da metodologia, da informação, e também como é que esse instrumento pode, de facto, ser um auxílio na gestão do território, no âmbito das políticas, a nível do município. Mas mais do que as minhas palavras, creio que a senhora tem mais elementos para nos brindar, então eu vou deixar a palavra para si. Já é uma pessoa de casa, já esteve aqui em outros momentos e conhece mais ou menos a metodologia, que é escuso de tentar explicar. Então tem mais ou menos 40, 35 a 40 minutos para expor o seu tema e depois termos a nossa discussão. Mais uma vez, obrigado então pelo tempo dispensado e o palco é todo seu. Obrigada, queria uma vez mais também agradecer o convite, embora desta vez não fosse convite, não fosse para mim, fosse para a instituição. Houve uma mudança realmente do tema, o tema proposto foi um, mas eu, devido ao constrangimento do tempo, resolvi trazer um que já apresentei no Conselho Consultivo a semana passada, no Soio. E pronto, vou fazer uma breve introdução daquilo que é. Do que nós poderemos aprender com a cartografia de risco, as cartas de risco. Foi um tema que nós propusemos para o Conselho Consultivo, porque nós neste momento não conseguimos ter uma cobertura do território dos 164 municípios, ter uma cobertura ao nível de PDMs, portanto, são os planos diretores municipais, que são os instrumentos de gestão territorial, que nos irão fornecer as orientações para melhor nós orientarmos o território. Nos PDMs há um documento fundamental que são que é a planta de condicionantes. A planta de condicionantes indica exatamente, dá-nos exatamente as restrições do uso do solo. Onde é que há perigo, onde é que há risco, onde é que há constrangimentos em termos de utilização. Mas nós não temos este PDM para ter planta de condicionantes. Então, para mitigar aquilo que são as consequências das calamidades naturais, aquilo que são os riscos decorrentes da própria ação humana e os mistos, há necessidade de nós termos um instrumento que nos pode auxiliar, pelo menos para nós lidarmos com esses fenómenos e, principalmente, conseguirmos reduzir aquilo que têm sido as perdas de vidas humanas neste tipo de fenómeno. Então, nós propusemos a criação de um documento que o Ministério do Ordenamento do Território já possui, que é a orientação para a elaboração de cartografia de risco, que é um documento que nós queremos que se torne fundamental e imprescindível, quer nos processos de concurso públicos para a elaboração de PDMs, quer para as próprias administrações municipais conseguirem gerir aquilo que são os riscos dentro do seu território. Neste documento, com base nesse documento, então foi elaborada essa apresentação para, de uma forma resumida, explicar mais ou menos aquilo que significa esse tema. Então, ela passa por esses pontos, enquadramento, quadro legal, os objetivos, as orientações metodológicas para a elaboração e depois passa por um pequeno pacote, posso assim dizer, dos tipos de risco, de como é que lidamos com esses riscos e que instituições. Depois, terminamos com o processo de aprovação. Depois da aprovação. Pronto, como introdução, não vou. Formato. talvez ali na apresentação tem mais uma. Não, ali. Esta é uma pequena introdução que, explica que para que um território para que um governo consiga manter tanta qualidade de vida dos seus cidadãos, ele terá que ter uma política eficiente para garantir a segurança e o bem-estar. Portanto, esta política vai passar sempre pelo princípio, da prevenção e antecipação, tanto das possíveis consequências. Portanto, isso é mais ou menos o que eu disse, que a gestão preventiva dos riscos terá de ser sempre uma prioridade na política do ordenamento e é uma condicionante fundamental para a organização dos territórios e as suas várias componentes. No enquadramento legal, nós nesse momento já temos vários instrumentos jurídicos aprovados que nos ajudam a combater e a prevenir a questão dos riscos. Temos o regime jurídico das faixas de risco, que é o centro presidencial, que está em cima de 133.15. Temos o plano estratégico de gestão de risco de desastre, que é um plano que é amplamente usado pelo Ministério do Interior, também pela Proteção Civil. Temos também a Lei de Base de Proteção Civil. Depois temos também, variado por setor, cada setor tem os seus planos de salvaguarda. Portanto, no caso temos o Ministério da Indústria, que é o que tem as suas leis que permitem criar no regulamento de licenciamento industrial restrições ao uso e ocupação dos espaços onde estão implantados empreendimentos de âmbito industrial. Temos no campo da habitação o RECUR, a LOTO, temos o plano rodoviário de Angola, que também define as restrições para as estradas no que diz respeito à construção, à implantação de áreas verdes, tudo o que seja, portanto, ocupação próxima daquilo que são vias de comunicação. Depois, a cartografia de risco tem como principal objetivo a redução, claro, dos potenciais riscos e as consequências para a vida humana. Tem nos seus objetivos aumentar a proteção, portanto, na sua cartografia poderemos ter noção, melhor noção daquilo que são os riscos, dos tipos e quais são as suas origens. Com este conhecimento, melhorar a capacidade de previsão, o ordenamento do território, melhorar a resiliência e, claro, contribuir para o bem-estar, para a melhoria e manutenção de todos os produtos disponíveis, sejam eles naturais ou ambientais, mistos, tecnológicos. Como metodologia, para começar a combater os riscos, começamos sempre pela componente técnica e a componente legal. A componente técnica passa sempre por identificar os riscos. A componente legal passa por criar uma lei, um despacho ou um decreto que obriga a instalação dessas medidas. Na identificação e delimitação dos riscos, nós temos sempre, é um trabalho multidisciplinar e interinstitucional, portanto, tem que relacionar várias instituições. Neste caso, nós temos aqui o Ministério do Ordenamento, Recursos Minerais, Pescas, INAMET, Sistema de Aviso Prévio, Serviço de Proteção do Civil Bombeiro, Ministério da Agricultura, entre outros. Estas são as instituições que normalmente estão presentes em quase todos a identificação de quase todos os riscos. Contudo, há outras instituições que também irão fazer parte do processo. Ao desenvolver os mecanismos ainda para começarmos a elaborar essa fotografia de risco numa situação mais ou menos como a nossa, que neste momento não temos nada que nos ajude a prever. Portanto, nós temos uma, podemos ter uma atuação preventiva, que é um esforço conjunto entre a Proteção Civil, que neste caso pertence ao Ministério do Interior, e o Ministério do Ordenamento e Território. Neste, nós podemos sempre uniformizar conceitos e uniformizar a metodologia da representação cartográfica. Ou seja, é o Ministério do Ordenamento, quando vou identificar um risco, a minha cartografia, se for a escala 1, 10 mil, todos os outros setores que estão a trabalhar comigo, temos que trabalhar a mesma escala para termos exatamente a mesma linguagem. Nós todos temos que saber que seca, para mim, ordenamento é uma coisa, para o Ministério da Agricultura é a mesma coisa, para o Ministério da Indústria, para o Ministério da Proteção do Interior é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós todos temos de ter a mesma linguagem quando estamos a resolver o mesmo problema. Então, a partir daí, promover uma interação positiva, iremos promover uma interação positiva entre as duas partes, no caso, aquilo que é a ocupação humana e a natureza, e depois, então, conseguir elaborar a cartografia municipal de risco. Há uma questão que é importante que eu não fiz. A cartografia de risco é de elaboração, a elaboração é de âmbito municipal, deve ser de âmbito municipal. Em toda a parte do mundo é assim. Ou se não é município, mas são sempre circunscrições pequenas, nunca é a uma escala maior que o município. Agora, claro que há municípios muito grandes. Mas por que é um município? Porque permite depois a gestão desse risco ser feita de uma forma controlada. Claro que os riscos não dependem dos limites administrativos. Há situações em que um mesmo risco pode atravessar o país todo. Então, por exemplo, o caso das calemas. Nós temos calemas do norte a sul do país. Então, é uma demarcação, uma delimitação que é feita no âmbito nacional. Mas depois, cada pedaço de costa, Luanda, Kwanza Sul, Benguela, irá ter o seu, então, num plano geral, irá ter a sua atuação. Porque ela até pode não ocorrer no mesmo período ou com a mesma intensidade, também de acordo com a forma como nós lidamos com esse espaço. Claro que se nós construímos quase em cima da água, quando vierem as calemas, as perdas vão ser maiores. Portanto, isso é uma questão. Depois, nas prioridades, que as prioridades acabam por estar ligadas aos objetivos, e a sexta prioridade, que é muito importante, que eu acrescentei isso no próprio dia da apresentação, que era a questão da escala. Nós falamos muito da escala, que era, por exemplo, a escala tem preferencialmente deve ter altimetria e nunca inferior a 1 10.000. Na classificação, os riscos podem se classificar como naturais, tecnológicos e mistos. Estes são de uma maneira geral. Depois, dentro dos mistos, nós podemos ter outros riscos sociais, onde também temos a questão da doença, do HIV, de tudo mais, porque também há zonas do país que são mais propensas, por exemplo, as fronteiras. Tá? Os riscos é uma matéria muito abrangente. Neste caso aqui, nós estamos a focar-nos um bocadinho só na questão que se prende com o orçamento do território. Mas dizer quando há um plano de contenção de riscos, ele abrange de âmbito nacional ou provincial, ele abrange todas essas disciplinas. Pronto, os riscos naturais, como devem imaginar, resultam da ação natural, dos sistemas naturais. Os riscos tecnológicos são ligados à ação do homem, e os riscos mistos são os que combinam as duas, os naturais e os tecnológicos. Nos riscos naturais, temos alguns exemplos, como são as cheias e inundações, a erosão litoral, o sismo, as secas, as arribas, as ondas de calor, os raios e os lâmpagos. Então, alguns há um desistir, muitos mais são os mais pequenos. Nos riscos tecnológicos, os riscos tecnológicos são aqueles que decorrem da situação do homem, temos acidentes tendenciais aéreos, o transporte de mercadorias perigosas, acidentes de zonas industriais, a queda de pontos, de galerias, e também os incêndios urbanos. E um que eu também acrescentei também dentro do seu que achei que era importante, nós temos também um trio de com acidentes em positivos não detonados, nesse caso o trio de Minas. E é uma situação que neste momento ainda, acho que ainda estima-se, nós tínhamos uns bons milhões de minas ainda espalhadas pelo território, que poderão ainda ir sendo detonadas involuntariamente até por muitos anos. E por causa da questão das chuvas e tudo, essas minas também vão mudando de localização. Até é mais difícil do que eu estava a contar. E os riscos mistos, que normalmente resultam das duas, temos os incêndios florestais, degradação de contaminação dos solos, de águas superficiais, aquíferos. E aqui alguns exemplos, este é do Flávio de Viana, alguns exemplos das plantas condicionantes de vários tipos de riscos. Ali temos inundação e cheias, aqui os riscos florestais, risco de incêndio florestal, o risco de incêndio urbano, energia elétrica, subestações e mais um que é aqui das condicionantes biofísicas também. Para a elaboração da cartografia das cartas de risco, existe uma primeira etapa, que é da responsabilidade dos governos provinciais. São eles que, com o mapa da província, vão definir quais são as zonas suscetíveis de risco. No caso, os riscos iminentes, que são os mais graves, que não são as cheias e inundações, são os que são, acabam por ser da responsabilidade dos governos da província. São riscos com mais probabilidade de ocorrência. Portanto, que é as áreas cheias, áreas de escarpa, instabilidade de vertentes. E depois, aqui mais embaixo, deve basear-se no histórico de ocorrências, porque, como nós não temos um sistema de registro, de armazenamento de dados, como é que nós poderemos obter essa informação? Não temos outra hipótese senão ir à ocorrência para o histórico de ocorrências. E esse histórico normalmente é fornecido pela própria população. A população é que diz que no período X ocorre calema, no período Y há cheia, sempre em abril a água chove e chega até aqui, então tem lá os marcos. Então é sempre um processo interativo com a população. E com base nisso, então, começar a criar uma base de dados para limitar. Na segunda fase, vamos tomar medidas para a prevenção daqueles riscos identificados no ponto anterior. Portanto, que acabam por ser ou impedir as pessoas de ocuparem determinadas zonas, ou, se já estiverem lá e os riscos estão identificados, obras de proteção ou deslocalizar essas pessoas no posto, na segunda etapa. E na terceira etapa, todas as entidades envolvidas vão ter de fazer a partilha das responsabilidades. Por exemplo, se tivermos que deslocalizar pessoas ou, por exemplo, obras de contenção da ravina, que entidades vão estar envolvidas e quem vai cuidar do quê e, claro, quanto é que vai custar. Portanto, esta é a terceira fase, já com um plano de minimização de risco. A carta de risco deve ter uma caracterização, portanto, que é o que vai dizer que elementos serão expostos, que elementos vão constar, e definir um modelo. Portanto, este modelo da carta de risco depois vai ser, no fundo, sobreposto aquilo que é a cartografia do município para ser definido então o modo de ocupação e uso desse solo. Isto é o que seria, tanto numa situação normal. Teríamos um plano de âmbito municipal, no fundo um PDM. O PDM tem a planta de condicionar, tem uma planta da situação existente e tem a planta de ordenamento que é o que fazemos. No caso, nós não temos nada, o que é que vamos fazer? Vamos começar pelo lado oposto. vamos começar pela carta de risco municipal, que é fazer uma carta de suscetibilidade, portanto, identificar zonas suscetíveis de ocorrer risco, com os elementos postos, então, a partir daí, localizar o risco e definir, no caso de uma emergência, um plano de emergência municipal contra esse risco. Aqui, um exemplo daquilo que é um dos riscos, que é frequente na Câmara de várias regiões, que passa atrás, que tem seca. E, então, aqui é uma pequena caracterização. Porque que é uma seca, de um período a ausência de precipitação, ou em que reservas hídricas, lagos, rios, são usadas de forma exaustiva e depois há uma diminuição. Como é que se faz? Faz-se a delimitação da zona, tanto a administração municipal faz a delimitação dessa zona, faz a análise de quando é que chove, quando é que não chove. Claro que estes registros são todos feitos com o apoio da população. Envolve estas instituições que estão aqui, seja da agricultura, pescas, proteção de várias entidades que poderão estar envolvidas. E depois, como é que nós vamos gerir isso? Esses são os critérios de gestão, no fundo, são as medidas que devem ser tomadas para que a seca seja mitigada ou seus efeitos. Que é combate condicionar o abate de árvores, reflorestar, condicionar a recolha de lenha e a produção de carvão, uso racional dos recursos hídricos e, em alguns casos, apenas a construção de barragens e até a abertura de chimpadas e bacias de retenção. Falando um bocadinho das bacias de retenção, nós temos aí vários exemplos. Tivemos o exemplo da bacia de Gueiro, né, que foi uma dor de cabeça aqui para a gestão de Uganda. Tivemos recentemente a bacia de retenção de Talatona. O que isso quer dizer? Noutras paragens, essas bacias de retenção funcionam exatamente como são zonas para reter água que depois poderá ser usada na rega, tratada e até usada mesmo pelo próprio município. Então, nós aqui ainda não temos esse sistema, temos só ainda as bacias. Quando chove, elas transbordam, ainda não temos um sistema de uso. E até acabam, os nossos sítios acabam de ser zonas turísticas, zonas de lazer. Pronto, é só para dizer que todas essas medidas para combater a seca, no fundo, acabam também por gerar outro tipo de investimento, podem gerar receitas, podem ser áreas de lazer, áreas exploradas pelas próprias administrações municipais. Então, ainda estamos no nível, isto ainda não ocorre, mas vamos ter fé. Depois temos as cheias e inundações, que é exatamente o inverso. Ali não chove, aqui chove demais, ou chove muito num período curto de tempo. Nós temos como efeitos, um dos efeitos da delimitação. Mais uma vez, é sempre como medidas. Primeira, delimitação, ou seja, definir quais são as áreas afetadas. Um levantamento de campo das marcas das áreas atingidas, tanto até onde a água chegou, portanto, é isso. E, como critério de gestão, claro, condicionar a edificação nessas zonas possíveis de cheias. Ou, nas zonas de cheias, tanto as edificações têm que ter a cota mínima, na cota máxima, acima da cota máxima da água. Quando estivemos no Soio, estávamos no almoço e por acaso eu estava aqui na mesa com o arquiteto Alan Ken e um administrador disse que não poderia, que era impossível combater, um daqueles administradores, que era impossível porque não havia dinheiro, não há orçamento para se combater a questão dos riscos. E eu dei um exemplo. Eu disse aqui na apresentação, esta imagem aqui de baixo, é de Moçambique, que na prática dispõe de muito menos recursos do que nós. E como é que eles fazem face, ou quando tem calamidade, já não tem aquele número de perdas humanas? Ele colocou ali uma placa, proibido construir ou ocupar zona de inundação. Portanto, isso em termos orçamentais não é nada, é zero. Portanto, significa que ele sem dinheiro consegue pôr uma placa e dizer que aqui não se constrói. O que é que acontece? Nós fizemos isso para as reservas fundiárias e temos, né? Até onde a gente vai pela via expressa, vê uma reserva fundiária, né? E ninguém foi lá construir, certo? Ele, quando põe essa placa aqui, o que é que ele está a dizer? Se você construir aí e morrer aí, o Estado não tem que lhe dar nada. Você já está avisado que isso é uma zona de cheia. Portanto, isso são só um pequeno exemplo de algumas medidas pontuais e muito pequenas, mas que depois multiplicadas acabam por reduzir muito as perdas humanas. Nós tivemos em tempos no Lubito e temos tido em Luanda, um pouco, umas são divulgadas, outras não são tão divulgadas, mas isso são pequenas medidas que as administrações, que os governos podem tomar numa primeira fase sem dinheiro absolutamente nenhum e que já ajudariam a reduzir vidas. Portanto, há alguns exemplos. Temos ali um medidor, né, que está posto à margem do rio, que vai medindo o caudal do rio, portanto, vai servindo como registro e a partir daí pode ser construído um histórico. Temos um outro exemplo ali de Luanda, portanto, ali uma eletrobomba a tentar sugar a água e, claro, aquela imagem que também está multiplicada já, que é uma pessoa a tentar entrar em casa com água. A esta altura já não tem nada em casa. Olha a outra. Depois temos outro efeito, que são os calemas, que é a linguagem técnica de alargamentos costeiros. Também, quando fiz uma pré-apresentação, houve uma pessoa na sala que disse: ah, isso acontece porque não dão de comer a sereia. Pronto. Isso para dizer também que ainda estamos neste nível de conflito de crenças com técnicas. Portanto, as calemas ocorrem porque são sistemas cíclicos da natureza, mas só ocorrem porque nós estamos ao lado da água. Portanto, elas ocorrem, se nós não estivéssemos lá, não sentíamos. Mas como nós estamos a tentar viver em cima da água, então a gente diz que é calema. E depois a desculpa encontrada é que não se deu de comer a sereia. Mas pronto, essas como medidas para as calemas. Temos também os inquéritos locais das áreas afetadas. Portanto, normalmente as populações sabem em que altura do ano é que o mar é que ocorre as calemas. Depois coincide com as festas do mar e tal, não deu comida, deu pouca comida e há calema. Sempre com registros de evento histórico, portanto é sempre as pessoas a informar. Há informação hidrográfica que nós não temos, e com medidas, claro, interditar a edificação em áreas próximas da água, ou as estruturas de praia terem alguma resistividade acima da média ou serem amovíveis, coisa que também não acontece. Estamos aí a assistir construções de caráter definitivo próximo das zonas de praia. Depois temos riscos tecnológicos que estão ligados a vários fatores. Um deles é os transportes. Nos riscos tecnológicos falámos anteriormente que há a ver também com acidentes, transporte de mercadorias. Nestes riscos, temos aqui um exemplo de também um mapa de viagem, onde, como critério, nós podemos, por exemplo, delimitar e marcar as avenidas principais ou as avenidas com risco maior de acidentes. E então, a partir daí, tomar outras medidas. Por exemplo, tem aqui um exemplo, áreas de atravessamento de aglomerados, que normalmente são as zonas onde as pessoas atravessam de um lado para o outro da rua, que acabam por coincidir com zonas de mercado, zonas comerciais, zonas de escolas, portanto, são zonas de alguma movimentação de pessoas e quando têm necessidade de ir para o outro lado da estrada, muitas vezes não querem ir para a passagem superior, né, pedonal, e querem atravessar ali embaixo, mas isso também, e fazendo alguma parte, acaba por ser uma má decisão política, porque eu, administrador, sei exatamente aonde é que as pessoas atravessam mais, onde é que têm necessidade, e ali onde eu tenho que colocar a passagem superior. O que é que acontece? Muitas vezes as passagens são colocadas em função de uma métrica qualquer. É de 200 em 200 metros, é de 500 em 500 metros. E muitas vezes esses 500 metros não coincidem com a zona onde as pessoas têm realmente necessidade de atravessamento. Então, põem ali e acabam por criar ali uma zona de risco onde há um atravessamento frequente e, claro, particularmente, já se sabe o que vem a seguir, né? Óbvio. Pronto, é a mesma coisa para as vias de os colapsos de túneis, pontes. As pontes devem estar assinaladas com o tipo de carga que preocupado com o limite de carga que aguentam. Devem ter a idade também, é uma ponte com 50 anos em pedra ou em madeira, claro que eu não vou arriscar passar um caminhão. Então, há toda uma série de medidas. Há também a questão dos terrenos ocupados com condutas, há a questão das instalações elétricas e telecomunicações. Ai, podem ir avançando. Há a questão dos cabos de eletricidade de alta tensão. Que normalmente estão. Não, não está atrás. Há zonas de alta, que têm um cabo de alta tensão. Que normalmente devem ser zonas completamente interditas ao uso de ocupação humana. O que é que acontece? Não estou dizendo. Há uma série de PTs. Há uma série de cabos de alta tensão, antenas de telecomunicações, que coincidem com quintais, com zonas de quintais de pessoas. E as pessoas até usam, nós eu até tenho um exemplo, mas estendei para a imagem. Usam a parede ou a base da antena para a parede. Ou seja, aquilo ali a pessoa está exposta quase a 500% à radiação e a todos os efeitos que aquilo tem. Mas, nós não temos nada, ou melhor, não tem por haver desconhecimento desses fatores. As administrações continuam a permitir que as pessoas estejam a ocupar. Nós temos condomínios, vemos a latona, e outros condomínios que está paredes meias com uma antena. Vamos no Camama, está ali a TPL, tem aquelas antenas, está tudo ali, as casas estão ali, deveriam ser zonas interditas. Mas quem tiver uma casa está a viver assim, está tudo bem, está tudo bem. Bom, temos outra questão de riscos tecnológicos, também na questão das estradas, que é nas linhas férreas. Então, temos as linhas férreas, também deve ser condicionada, e a lei, no caso, o Plano Rodoviário de Angola já prevê isso, mas infelizmente não é cumprido. Tem ali um exemplo que é de Portugal, de uma. Um incêndio florestal que deu muitas vidas. Também a estrada está praticamente engolida pela floresta. Temos aqui a questão do lixo também na linha férrea, que são fatores que podem condicionar e provocar acidentes. Temos um exemplo positivo, aquilo é, acho que é a Alemanha, que é uma estrada e as casas estão próximas, ia construir uma barreira de som e no fundo acaba por funcionar como uma proteção para toda a presencial. E temos o exemplo também do que não deve acontecer quando temos casas muito próximas de uma estrada nacional, que é um bebê a engatinhar no meio da estrada. Então, isso foi uma situação que ocorreu em Portugal e foi amplamente noticiada. E então aproveitei a imagem para dar um exemplo. Se calhar lá ainda deu tempo. Aqui era longo. Outro exemplo também que eu achei que seria pertinente é o transporte de mercadorias perigosas, porque a maior parte do nosso combustível é transportado em caminhões externos e isto é um grande perigo. E felizmente não temos tido muitos acidentes, mas com a frequência e o número de caminhões que circulam a carregar combustível e outras substâncias perigosas, nós podíamos ter tido já alguns acidentes históricos, infelizmente não acontece. Estas áreas, tanto a delimitação, passa pelas zonas de postos de combustível também. Nós temos algumas bombas de gasolina, como a gente chama, estão dentro da zona residencial. Temos ali ao lado do prédio do livro, temos uma bomba de gasolina ali, temos as próprias bombas da rádio, que estão ali ao lado das outras. Todas essas zonas deviam estar delimitadas e devidamente protegidas, mas pronto. E temos também, neste caso, por exemplo, os locais de aterragem de meios aéreos, que é mais uma situação que nós também vivemos todos os dias. Temos o caso que está praticamente em cima da pista do aeroporto e é uma zona que também devia ser uma zona protegida. E, falando nesta zona desprotegida, vou aproveitar e dar um exemplo da nova centralidade cujas casas vão começar a ser entregues, que é do Zango 8000. O Zango 8000 quando estivemos a fazer, eu participei desse trabalho, os termos de referência para a cidade aeroportuária, ou seja, uma infraestrutura de apoio ao aeroporto, quando chegamos ao limite da pista, reparámos que andando mais uns 200 metros, temos estas casas de ângulo 8000, ou seja, fugimos desse aeroporto que está em cima da cidade para um aeroporto no quilómetro 33, 16, e agora fomos pôr lá casas também ao lado da pista. Portanto, vai acabar por acontecer. Estamos exatamente a incorrer no mesmo erro e a expor as pessoas ao mesmo risco que já temos aqui na cidade. Depois, outro exemplo, e perdoem-me os exemplos, mas isso é mesmo para. Acho que tem que ser um bocadinho ligado. Como é que está no fim? Outro exemplo que nós temos é também a contaminação das águas. Então, nós temos zonas de fábrica, zonas industriais que estão, aproveitam-se da proximidade com rios e lagoas para o exercício da sua atividade industrial, mas depois não preservam, nem são multadas, nem são como é que eu vou dizer, fiscalizadas na sua atividade. Muitas vezes elas tiram água limpa por um lado, utilizam e deixam água suja pelo outro e acabamos por ter situações dessas. Como restrição seria sempre transformar os leitos do rio em áreas não edificadas. E, claro, temos mais uma vez uma referência da lei das águas, que dita as faixas de proteção para as zonas de margens dos rios, para lagos, lagoas. Tudo que tem a ver com água, a lei, o artigo 77 da lei das águas já prevê, tem que dar a X metros, tem que dar o espaço de vidro, pronto. Infelizmente, já não preciso dizer nada dessa mentira. As leis todas já existem, agora só falta mesmo cumprir. Toda avançar. Pronto, e outros critérios, e outros acidentes, outros riscos, portanto, que eu não podia deixar de dizer, que é a opção das minas. Que ainda estimam que nós tenhamos 15 milhões de minas antipessoais, significa que ainda deve dar aí meia mina a cada um de nós, né? Infelizmente, um dos grandes problemas é que as minas normalmente são colocadas sem GPS, sem mapa, sem nada, portanto, são colocadas de forma aleatória. Depois temos as chuvas, temos as cheias, temos tudo, e aquilo há um movimento de terra que vai levando e deslocalizando essas minas, e depois, pronto, depois é aquilo que nós já assistimos, né? Também é importante dizer que grande parte do território já sofreu o processo de localização dessas minas, mas ainda não é suficiente, por isso os acidentes prevêm-se e ainda continuam por muitos anos. Agora, no procedimento de aprovação, de acordo com o decreto 133/15, que fala sobre o regulamento da elaboração da classificação de risco, é o Ministério do Ordenamento quem deverá promover, junto dos governos provinciais. Os governos provinciais, em parceria com os outros departamentos ministeriais, portanto, temos os ministérios citados anteriormente e mais algumas entidades, irão promover então a localização e o andamento de todo o procedimento de identificação, de delimitação e depois, claro, da tomada de medidas. Uma vez elaborada esta carta de risco do município, ela vai para o Ministério, vai ser aprovada no nível do governo e é submetida ao Ministério do Ordenamento, que também irá emitir o seu parecer, caso vamos dizer a prova, e então submetida em Conselho de Ministros para a nossa reforma. Submetida em Conselho de Ministros para também a sua aprovação e publicação em Diário da República. Muito obrigadinha pelo vosso tempo. Ok, obrigado. Uma salva de palmas, então. Seria o suficiente para descobrir várias coisas. nós temos o Plano Nacional do Ordenamento do Território já elaborado, não é? Então você, como é que isso foi incorporado nesta política? Se foi ou não foi? Eu não quero falar da política, eu sou um bocado suspeita, porque eu acompanhei o procedimento da política. E ela agora tem uma capa, tem que fazer essa parte. Ele tem uma capa que diz política, mas na verdade a primeira capa dizia manual. Portanto, significa que foi primeiro elaborado um manual para a implementação de uma política, que deveria vir acompanhada da política. Como não havia política, então mudou essa capa e ficou política. Tenho que dizer isso para depois começar a responder. Neste momento, existem apenas duas cartas de risco. Por quê? Porque nós só temos, a nível nacional, embora tenhamos 167 municípios, nós temos apenas dois planos diretores aprovados. Dois planos aprovados. Um que é o PDGMR, que é o Plano Diretor Geral Metropolitano de Luanda, e o outro que é o Plano Diretor de Viana. Está em curso o Plano Diretor de Icolibembo e outros. Portanto, aqui Sama só tem ainda a parte de diagnóstico e outros ao longo do país, que Benguela, por exemplo, tem planos diretores, mas não está nenhum aprovado. Portanto, quase todos os municípios têm planos, mas não estão aprovados. Portanto, nós não podemos considerar os que não estão aprovados. Embora os municípios que têm estes planos ainda não aprovados já trabalhem segundo as orientações dos planos. Ainda não estão aprovados, mas eles já seguem aquilo que o plano diz. Como nós só temos dois planos aprovados, nós só temos duas cartas de risco aprovadas, que são duas plantas de condicionantes. Viana tem o plano aprovado, são aquelas que aquele capítulo que eu retirei algumas plantas, e o plano diretor-geral metropolitano do ano, também tem a cartografia deles. Não posso dizer se está conforme, então nos PDFs parece-me que sim, mas ainda não tive acesso à planta em si, numa escala em que eu pudesse aferir se realmente aquele nível é possível combater, eliminar, mitigar, fazer face a esse tipo. Como é que foi incorporada na PNOT? Já tive a explicar, eu sou suspeita dessa PNOT, porque eu tive muitas discussões com o arquiteto Thomas, muitas mesmo. E chegamos a um ponto quase de ruptura, porque há muitos pressupostos da PNOD com que eu não concordo. E vou fazer essa parte. Uma das coisas é a eliminação do plano pormenor, do plano de urbanização. Não é possível nós termos um plano diretor como último instrumento na gestão territorial. Nós precisamos de ter planos de nível inferior. Por quê? Porque nós temos localidades muito pequenas que precisam apenas de um plano pormenor, que não precisam de uma intervenção ao nível de um plano diretor. O plano diretor tem custos que há pequenas localidades que não vão ter, mesmo no âmbito da gestão autárquica. Portanto, precisamos de ter instrumentos de nível inferior e aí na política. Portanto, esses instrumentos são diluídos todos no PDM. Um PDM não pode decidir se o passeio tem 50 ou 60. Não é o PDM que decide isso. Portanto, tem que ser um plano pormenor. Então, a forma como a UEN Habitat incorporou a questão do risco no CUR, eu ainda não posso dizer. Neste momento, ainda não. Hei de fazer um estudo dessa pronto e também posso ficar a fazer uma apresentação da minha visão da prova. Okay. Mas então, acha que essas localidades que tem a Tunisiana, o plano de Vitória, pensa que é um instrumento que está a ser aplicado para o planeamento do município, considerando também as questões da centralização e da tomada de decisão de algumas dessas questões, acho que podemos dar assim para aquilo que conhecemos. Não sei. Parece se... que não está certo. Pronto, ele foi aprovado há pouco tempo, mas a informação que eu tinha do arquiteto, que até era o Michalhoz Adjunto, o arquiteto Crisóstomo, acho que também já percebe, é que apesar dele não estar aprovado, a mulher já era implementada. Todas as decisões de Viana eram com base naquilo que o plano propunha. Se eles estão a aplicar ou não, há uma questão aqui que se prende com a gestão decisores locais prendem-se muito que é a questão orçamental. Portanto, ou seja, remetem sempre à falta de orçamento à tomada de determinadas decisões. Como vocês viram no exemplo da questão de Moçambique, marcar uma zona, colocar uma placa a indicar a proibição, tomar algumas medidas preventivas pontuais poderão realmente diminuir o risco. Eu penso que a questão de Viana vai nos remeter às questões orçamentais uma vez mais. Portanto, eles vão. Há de haver um momento qualquer em que o administrador vai dizer que precisa de cabimentar no orçamento, precisa ter dinheiro. Outra questão também, que eu acho que há pouco investimento, poderia haver mais, na questão, mesmo sem dinheiro, é na questão da sensibilização, da própria educação. Porque estamos a falar de falar de ravinas, mas também há outros tipos tecnológicos, as pessoas deitam lixo para a linha do comboio, deitam. Pronto, há pouca educação cívica também, que é um trabalho que poderia ser feito a partir das administrações, que depois tem a municipal, depois tem as comunais. Tem as distritais, não é? E essas distritais que estão mais próximas do cidadão podiam fazer também um trabalho de sensibilização para não só os riscos naturais serem mitigados, mas os tecnológicos. Ok, a partir de hoje, o atravessamento nas zonas onde não há passagem. Ok, a ponte, entre aspas, na ponte, foi colocada no sítio errado. Está bem, mas está no sítio errado, mas é a que existe. Então vamos pelo menos passar por ali. Todo esse trabalho de educação cívica também iria ser, também faz parte do processo de combate dos riscos. Eu acho que fomos contactados pela equipe em Nairobi que estava a preparar realmente aquele primeiro relatório para ODS 11 para discutir realmente ou para ter uma discussão mais redonda a volta do essa espécie de participação que foi discutida. E esperamos convidar a arquiteta Emma mesmo para a mesa redonda que ainda vamos organizar com um pouco mais tempo para publicar. Porque eu acho que a solução vai depender realmente sobre a diálogo entre, no nível dos municípios, entre um pouquinho entre as comunidades e as administrações municipais e dos autarquias, porque o problema de financiamento, eu acho que o orçamento geral do Estado nunca vai ter suficientes fundos para fazer planos municipais para se até agora, quando tivemos fundos, hein, ao longo dos últimos 15 anos, só fizemos dois. Não, ok, houve outros três, mas só tivemos dois financiados. Hein? Eu acho que tem de ser um outro mecanismo para produzir planos. Hein? E tem de ser com os próprios fundos das administrações municipais, até orçamentos que não vêm do orçamento do Estado, mas vêm dos fundos que as administrações controlaram. Eu acho que isto é a única hipótese, mas se será um fonte de financiamento municipal, local, obviamente as comunidades que pagam as taxas, que pagam as impostos, etc., terão voz nas decisões. E ali vai surgir realmente esta visão do planeamento mais participativo. E no planeamento participativo, as comunidades vão realmente dar uma grande importância sobre os riscos, porque são os riscos que afetaram as suas vidas dia por dia. E é um pouquinho difícil prever realmente quais são os riscos que afetaram as comunidades. feito no nível nacional. Aquela exemplo de Moçambique, claro, foi delineado como a zona de risco, porque as pessoas sabem que as pessoas entendem que ali há risco. É um exemplo do tipo de informação que pode ser articulado ou pode ser produzido em diálogo com as comunidades, porque as comunidades sabem perfeitamente quais são os problemas e parece que têm ideias como, soluções simples em como algumas destes problemas podem ser evitadas, incluindo a plantação dos árvores e, ao longo dos bacias, a drenagem, etc, etc. São algumas medidas. São medidas que não custam nada. Não custam nada. Não custam nada. Uma das maneiras, uma das formas que nós temos de reduzir o custo do PDM, nós estamos a falar de uma estimativa de $450 mil por PDM. Portanto, estamos a falar de um municípiozinho, né? Um PDM. Portanto, uma administração que nem tem dinheiro para fazer pintar um passeio, muito menos mandar fazer um PDM. Mas há dois, eu acho, na minha opinião, dois instrumentos, duas formas de conseguir reduzir o risco. A primeira é sempre a capacitação técnica. Nós temos N universidades, temos N estudantes, N disciplinas que participam. Cada província tem uma universidade. Que participam dos processos de. As disciplinas todas participam dos processos do PDM, geografia, ecologia, arquitetura, urbanismo, engenharias, temos N universidades, N estudantes. Portanto, todos os cursos estão ligados ao urbanismo, à arquitetura, podem ter a vertente do ordenamento territorial, que depois vai concorrer para esse tipo de instrumento. Isto seria uma forma. A outra forma também era nós termos um paradigma único como modelo para a elaboração dos PDMs. Porque é impossível, e nós já tivemos esse debate várias vezes, é impossível eu, Luanda, subcontratar uma empresa inglesa, o Lubito subcontrata uma empresa israelita, o Ambu subcontrata uma empresa americana. E cada um deles vai nos apresentar um PDM de acordo com o paradigma da sua terra. Mas quando ele vem entregar o PDM, eu vou avaliar de acordo com o paradigma do Ministério. Ora, as peças, a escala, os princípios são diferentes. Porque eles lá não têm que andar muito. O PDM lá custa $50 mil. Porque ele vai à internet, ele vai ao site da geografia, ele vai e tem toda a informação disponível. Ele só tem que tomar, só tem que fazer opções. Nós aqui não. Nós aqui o processo de ter informação, é um grande processo. Em vez de são 6 meses para nós termos a cartografia atualizada de tudo. Quer um ortofotomapa da cidade, ele tem que pagar $300 mil para pagar o avião para fazer o voo. Quer dizer, há todo um processo que no fundo acaba por empatar a questão da elaboração. Portanto, primeiro ter um paradigma aprovado, que todo mundo que fizer PDMs em Angola, as regras são essas. Ponto final. E nós temos esse documento. Precisamos agora que a ministra o torne obrigatório para os governos provinciais. Que já era uma. Desde que eu entrei para o Ministério que eu percebi isso. Então só estou lá há 24 anos. Percebi logo isso e achei que eu não posso avaliar um projeto brasileiro, porque ele fez com as regras do Brasil, eu estou a avaliar em Angola. E as regras não são as mesmas. Paradigma não é o mesmo. Desculpa, me não, não. Nos passos que apresentou nessas etapas, diz que o governo provincial devia delimitar, né? Numa primeira instância, quais são as cidades, essas áreas que estão suscetíveis. Né? São as áreas de risco iminente, okay. São as riscos mais pequenos. Essa ideia de top-down, às vezes, faz com que os processos não ocorram da melhor forma. Devia ser o contrário, na minha opinião. Todo esse processo devia começar no nível de base. E nesse nível de tomada de decisão, porque, como disse muito bem, por exemplo, a questão do histórico de ocorrência, a população é que conhece muito bem, não é o governo da província. Numa lógica, nem é o Ministério. Nem é o Ministério. Eu conduzi há uns meses atrás um processo que estamos a chamar de RPA, que é um planeamento rápido das alterações climáticas com pescadores. Uhum. Foram eles que explicaram quais são os períodos que mais cai chuva, quais são os períodos que têm as maiores ondas. As calemas. Que não é quando não dão comida à sereia. Eles sabem tudo aquilo, conhecem muito bem. Os períodos que têm peixe que não têm porquê. Porque se dá a desova, na altura da desova. Exatamente, portanto, eles compreendem. Se quiser fazer isto bem, eu acho que devemos inverter a pirâmide. Exatamente, e não começar a coisa sempre daqui deste nível, que toma a decisão e quando chega eu, aqui. Olha, eu concordo plenamente. Embora, porque é que isso foi assim? Eu disse no princípio, com base no tal paradigma que se fez da elaboração da carta de risco, é que eu fiz a apresentação. Porque quando nós falamos em autarquias, nós estamos exatamente a inverter a pirâmide. Que a tomada de decisão é sempre um processo participativo por quem é diretamente influenciado por essa decisão. Portanto, claro que aqui há ainda um órgão central. Isso o que é que vai concorrer? Agora estou um bocado contra a apresentação, não dizia. Mas agora o que é que se vai dizer? Vamos novamente na questão do orçamento. Tem que vir o orçamento lá de cima, depois dali passa para o governo da província depois é que vai, baixa para as administrações. E por aí em diante. E depois, no fim, às vezes sair 500, só chega a 5, ou 5 certo, e acabou. E o processo está comprometido. Não, mas eu concordo plenamente com isso, mas pronto, isso é, neste momento ainda está definido enquanto paradigma. Posso fazer um comentário? Pode sim, senhor. Penso que as duas abordagens complementam-se aí. Portanto, se houver razões orçamentais ou outras, que é parte da administração local, vai determinar a administração, mas vai fazer isso como? Embaixo está ali, baseado no histórico das ofertas. Aí está a informação dos pescadores. Será? Os pescadores, portanto as comunidades, têm o histórico das ofertas. Desde que aquela determinação se baseie nos fatos históricos da zona, eu penso que as duas preocupações são. Eu penso, a experiência que tenho no trabalho mesmo com as administrações municipais me conduzem a uma conclusão de que a cultura de planeamento é muito fraca. Estamos numa lógica de trabalhar como que para apagar fogo. De acordo com aquilo que surge, nós vamos lá atrás de resolver o problema e não antecipar os problemas. Nós estamos a correr já em cima do problema. Porque o planeamento, as pessoas acham que é perder tempo sentar e planear, né? É preciso esse exercício, é preciso às vezes perder mesmo tempo para pensar e projetar do que fazer a coisa para hoje acontecer uma coisa, vamos lá correr resolver. Isto aqui é uma cultura que não nos vai ajudar. E utilizar os diferentes instrumentos de planeamento que existem para planear o município, porque há uma série de instrumentos. Não, já temos regulamentação. Exatamente. No quadro jurídico já estamos preenchidos. Mas os municípios não usam isso para planear. Não usam isso para fazer planeamento das atividades. Aí vamos numa bola de neve. É. O município não usa. Às vezes quem está a gerir também não sabe usar isso também. Nós quando vamos fazer uma. Eu tenho esse exemplo, já fiz várias apresentações, já participei várias encontros no Ministério. Às vezes, quando nós fazemos um conceito consultivo, o administrador chega ali a falar da avó dele que tem duas galinhas e pronto, ou seja, não vê as coisas numa questão de Estado. Ele vê as coisas para mim, ele pensa, está sempre a pensar nele próprio. Ou seja, o exemplo que ele dá é pessoal. Ele nunca diz à população, à minha província, diga, não, eu próprio tinha, eu conheço uma pessoa. Isto é um reflexo daquilo que está a dizer. Portanto, o que é importante é a capacitação. Primeiro, porque quem governa tem que estar capacitado para governar. Quem gere tem que estar capacitado para gerir. Tem que conhecer os instrumentos básicos. Tem que saber o que é um PDM, o que é uma carta de risco, o que é um regulamento do município, o que é um plano de finanças do município, como usar esses recursos, quais são as ações prioritárias, definir ações prioritárias, a escutação, o processo da escutação pública, como é que ele vai escutar as pessoas. E depois, aquilo que sai do encontro com a pessoa, aquilo que estamos aqui a fazer, como é que eu passo isso para uma ata? Como é que eu passo isso para um documento? Tudo isso são procedimentos muito simples, mas que, como é que eu vou dizer, ajudam na gestão e fazem com que quem chegue agora, eu, por exemplo, eu estou agora no Ministério, eu saio do Ministério, quem vem para o meu lugar, para fazer o meu trabalho, tem que conseguir olhar para os meus documentos e saber o que é que eu já fiz e o que é que posso fazer, assim, como é que eu vou... Como, exato, a memória documental tem que ser capaz de transmitir o que foi feito e o que vai ser feito daqui para frente. E muitas vezes não é isso que acontece. Sim, não há memória documental. A memória documental eu chego e faço tábua rasa aquilo que está feito e começo do zero. E às vezes estou a tomar decisões erradas em cima de outras erradas. Não estou a analisar aquela frase que todo mundo usa, clichê, estou a fazer o diagnóstico. Essa frase de diagnóstico. Está bem, agora dá-me o que produzir o diagnóstico? Nada. Está vendo? Então andamos aqui no ovo e a galinha, e é, não é, e eu estou à frente, eu sou melhor que tu. E no fundo, o problema é só um. Temos que ver as coisas a escala macro, com uma visão de Estado, cidadania acima de tudo, e também já agora patriotismo, né? Acompanhou de alguma forma o processo de elaboração do PDGNM? Participei de algumas sessões, das sessões de apresentação e uma ou duas sessões de trabalho, entre aspas. Acho que a consulta pública foi, inclusive? Olha, então, se há um grupo de técnicos que entendem a matéria? Não, havia um grupo. E isso não prometeu a participação? Volta e meia voltamos à questão das comunidades. Pronto, eu não acompanho o processo por inteiro. Das apresentações que vi, a última foi lá no Ministério, aí há coisa de umas 3 semanas ou menos. A Angela Neuza, que normalmente apresenta, disse que sempre foram produzidos mais de 20 mil documentos a propósito da consulta pública. Há realmente algumas fotografias de encontros e tudo, mas dos encontros que eu participei, se eu posso falar desses, um deles foi na EDEL, o outro foi no Palácio da Justiça, se não me engano, e o outro foi no Palácio do Vidro, na Marginal. E desses 3 encontros, pronto, houve um que havia, foram divididos grupos, e havia um grupo que falava dos espaços verdes, outro falava de infraestruturas, e outro de cércias, afastamentos, prédios. E eu participei do grupo que falava de espaços verdes. E daquilo que eu vi da metodologia enquanto técnica, é que, no fundo, o projeto foi já apresentado, feito e aprovado. A primeira vez que fui a um encontro... Desculpe, uma coisa era aprovada. No fundo foi isso, porque a primeira frase que disseram foi: bom, projeto, apresentou o projeto, não sei o quê. É importante dizer que o projeto já foi aprovado pelo chefe de executivo, alguma coisa a dizer. Pronto. Então, no fundo, já não havia muito, ou seja, a pessoa que pude participar, mas já com a ideia de que não teria efeito. Mas eles disseram que foi feita a consulta pública, que as pessoas participaram. Eu acho que não foi, porque há algumas decisões que foram tomadas no projeto, daquilo que eu conheço, não conheço tudo. Mas posso dizer que nesse momento o Ministério do Ordenamento é que está com a implementação do projeto e eu, felizmente eu mesmo, estava a fazer um plano de implementação do projeto. E nessa parte do plano de implementação, eu claro que tive que ir buscar toda a informação. E o projeto que eu tenho, vou confessar, não tem nada a ver com o projeto, por exemplo, de Viana. Em que eu tenho as escalas, que eu tenho toda a informação com algum detalhe. Aquela informação do PDGM, ele vem em forma de livro, eu tenho no meu PDF, que ele vem em forma de livro, não tem escalas, pronto, não, é uma espécie de skeleton fit, quem trabalha em AutoCAD sabe como é que é, skeleton fit é, tem um desenho para caber no A4, portanto ele vai ajustar o desenho ao A4 sem ser com a escala mínima. O que, no meu ver, porque eu estou a fazer, a metodologia que eu estou a usar é uma metodologia de gestão de projetos, fazer por eles não fizeram aquilo por bases ou prazos, eles fizeram aquilo por disciplinas. Então, estou a fazer as fichas por disciplinas, infraestruturas, espaços verdes, espaços públicos. Dentro de cada ficha de disciplinas, por 4 ou 5 ações prioritárias no intervalo de 5 anos. Desses 5 anos, o projeto é de 2015, já se passaram 3. Portanto, nós temos só mais 2 anos. Portanto, ver das ações, o que é que já foi feito nesses 3 anos. Portanto, os limites. Portanto, é um trabalho que não é... Infelizmente, também estou a fazer sozinha. Está a demorar um bocado, mas estou a fazer. O que me interessa é definir a metodologia e apresentar. E o que é que eu vi? Estava a dizer que tem aqui na minha pendrive. Que o projeto tem muitas falhas. Eu pedi agora ao projeto final. Dê-me o produto final para eu ver o que é que vocês produziram. E há aqui uma retenção de informação. Dá a impressão que eu vou ter, espero que não, que comprar o resto das plantas. Parece, não sei, né? Quer falar todo. Mas quando a informação não é dada por completo, e algumas folhas ainda têm o selo draft, not for issue, e draft. Portanto, aqui, não sei se o Ministério tem lá outra versão, mas aqui eu tenho, enquanto técnica da Direção Nacional de Ordenamento do Território, deveria ser a versão final, é uma versão com muitas lacunas. Portanto, eu não acredito que esse processo tivesse sido, do princípio ao fim, com uma consulta pública justa e que, se assim foi, os resultados produzidos são exatamente aqueles que estão ali. Portanto, acho que houve aí alguma coisa que não precisa ser discutida. Posso contribuir? Sim. Do meu ponto de vista também. Porque nós fomos consultados ao longo do processo, mas não é assim. Fomos consultados com técnicos, né? Mas oferecemos a própria Neuza e o arquiteto Bill, do Britânico, oferecemos do suportar o processo de consulta comunitária. Uhum. Porque nós temos montados em quase todos os municípios de Luanda fóruns municipais com muitas organizações de sociedade civil, etc, etc, que foram montados em aquele projeto de luta contra a pobreza. Quando o Dr. Adérico estava com o nosso naquele programa. E as formas ainda existem e oferecemos realmente organizar um processo de realmente uma verdadeira consulta com as comunidades. Nós tivemos... Nunca aceitaram esta ideia, hein? Nós tivemos, as consultas que nós fizemos, que nos foram feitas, foram na base de inquéritos. Uhum. Na base de inquéritos. E muitas vezes as perguntas são tendenciosas. Portanto, não... O inquérito, quer dizer, eu dar inquérito a uma peixeira... Yeah. Posso escolher isto ou isto, é uma consulta. Acha que o PDGML vai ser bom, ótimo, excelente. Não tem nenhuma que diz mal. Foi menos, foi 75%. A Emma, só para a sua informação, desmontamos este relatório por capítulos e agora está no nosso website. Ah, okay. Então, pensamos que o governo não lançou, não meteu isto nas mãos, não lançou no domínio público esta informação, né? Foi aprovada só. Sim, porque a aprovação, de acordo com a lei, prevê vários passos. Mas foi uma consulta pública. A consulta pública dentro, mas a consulta pública nesse caso. Eles fizeram só de forma de. Eu ainda tenho lá os inquéritos. Só que, claro que o inquérito não é uma consulta pública. Aquilo é mandado para as instituições fazem o questionário. O questionário não tem aquela parte, a hipótese de eu realmente dizer o que fez, até eu responder a uma daquelas perguntas. Minimamente tem de ser lançado uma notícia no jornal, convidar pessoas a fazer a sua. Mas isso é a mínima. Sim, isso faz parte. Por exemplo, uma das coisas que eu procurei era o plano de financiamento. Portanto, como é que há arrecadação de receitas para ser sustentável, para se autofinanciar a implementação do plano. E pronto, há uma série de medidas, mas dizer que vai ser isso ou isso, não, a arrecadação de taxas vai gerar X, mas quais taxas? Mas quanto é que vai se cobrar a cada pessoa? Ok, em Luanda vivem 7 ou 8 milhões, mas quanto é que cada pessoa deverá pagar? Como é que tudo isso são coisas que nos outros planos desta natureza têm que estar já enumeradas. Quem vai pegar nesse instrumento? Tem que saber como é que vai tomar as decisões. O plano agora está no Ministério. O Ministério do Ordenamento. Há recursos mesmo para. E acha mesmo que eu posso me responder? Não, não sei. Em princípio tem de haver. Não vimos no. Era aqui no orçamento geral de Estado em constar. Até onde sei, né? Uma coisa sobre os itens. Sim, sim. Ok. Bem, a URG Invest diz que tem isso no site. Tem no site, exato. Tem no site e no site é possível a pessoa ver. Mas há outros exemplos. Eu tive a abrir um exemplo para mostrar ao meu diretor como é que deve estar exposto um plano dessa natureza. Eu dei um exemplo de um plano, embora não seja o melhor plano do mundo, mas é de uma zona que teve muito boas diferenças, que é a zona de Oeiras, em Portugal, em que a gente acede ao plano de Oeiras online e conforme os layers a gente vai apaga esse liga o layer das estradas onde é que vão ser feitas as estradas e fica só com o mapa das estradas e apaga as estradas e liga áreas verdes e apaga as verdes, liga equipamentos públicos, ou seja, eu enquanto cidadã consigo saber que decisões o município vai tomar naquele intervalo de tempo de acordo com o plano que está ali disponível. É só isso que o PDGML devia fazer. Eu, por acaso, fiz um ofício para a ministra solicitar esse tipo de informação, porque o site deles é um site de publicidade, porque não consigo ter informação técnica, de facto, naquele site. Não é. Exato. Estou bem baixando. Estou bem agora. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Sim, sim. Tive o melhor conhecimento. Pronto, não exatamente com o diretor, mas o pouquinho que se falou, esse tema da cartografia, depois que eu entendi que, na verdade, isso também é o que se pretende comprar no diretor. Implementando, pronto, esse plano, muitas zonas de Lisboa, ou não são zonas mais riscos, serão eliminadas. Então, pronto, muitos casos estão precisando de isso. Muita gente, eu particularmente, pronto, sabe, sei até, sabia com certeza, mas quem não sabe mesmo nada, não tem ideia. Sim, não, é normal. O problema da partilha de informação é exatamente esse. O mundo hoje só avança com informação, né? E quando a gente não está informado é analfabeto. E é mais ou menos o que acontece em relação ao plano. Quem tem o mínimo, mesmo eu, que sou técnica e tenho o plano em mãos, não consigo dominar as decisões do plano. E há mais outra coisa. Eu, para compreender o PDGNL hoje, fui buscar um dossiê que é o Plano de Desenvolvimento e Expansão Luanda-Bengo, que acaba por ser a espinha dorsal deste plano. Então, eu dali consigo perceber quais são as decisões que vão ser tomadas em Luanda. E o plano é 2008. Começou muito antes, 2005. Nós estamos em 2018, ou seja, no fundo esse plano absorveu aquele, mais umas corzinhas e saiu o PDGML. Porque aquele é que é realmente o plano, é, a espinha dorsal de, das decisões que vão ser tomadas aqui. Então eu estou realmente a fazer um plano para a implementação do PDGML, mas tive que ir buscar aquele, que não tem nada a ver com a Urbinvest, foi todo feito por técnicos angolanos. É, e com a colaboração de várias instituições, dos IGCAs, dos gabinetes técnicos, das administrações, foi tudo feito por técnicos daqui, com instituições nossas, com os nossos meios, e ele é que forneceu os dados principais daquilo que nós temos aqui. Claro, com um bocado mais de tecnologia, outro grafismo, tudo muito bem, mas em termos de decisões, de opções de ordenamento, aquele plano é que realmente tem mais força. Até onde eu vi desse plano. Sim. Como é que o Ministério está a pensar, a fazer, junto com o Conselho Programático do Ministério da Reforma do Estado, junto da Administração Municipal, um processo de capacitação, um processo de divulgação do plano, do plano de muitos municípios, conhecendo os municípios de Angola com interesse, não têm noção quase nenhuma muito bem sobre isto. Até mesmo leis que regulam a sua atividade, como a Lei 1516. Eu já divulguei a própria lei em muitos municípios, que eles próprios não têm a lei, onde está a organização e funcionamento do próprio órgão. Portanto, isto aqui de longe, há muito distante. Há algum plano para se efetivar isto? E como é que se está a coordenar, por exemplo, o plano metropolitano de demanda com os PDMs, que são os planos de desenvolvimento municipais? Não sei se existem, mas na lógica do planeamento também consta. Então, não sei. Este plano, como é de âmbito, como é de um plano superior, ele absorveu o plano diretor de Diana, absorveu o plano de Colidengo. O da Kisama estava ainda em fase inicial, mas ainda está só em fase diagnóstica, mas todos os outros projetos que já existiam, eles absorveram. E alguns até depois reinventaram-se, como o caso das ilhas, né, do Sul, da Ilha de Luanda. Pronto, outros casos eles até reestruturaram, no fundo, mexeram naquilo que já eram as opções para aquele espaço. Sim, em princípio, eles tiveram isso em conta. Mas, agora, em termos de isso, no fundo, também são um documento orientador. Agora, um projeto pequenino, ele aqui prevê uma organização. Agora, se vão ser prédios ou casas, isso depois já é de âmbito local, né? Então, já é do distrito, já é o município que vai decidir. Aqui é uma visão macro. Mas entre muitas opções, há coisas positivas aí, por exemplo, tem realçar a importância que eles dão aos espaços verdes, a questão do património, da delimitação e preservação do património, que é uma questão que está acautelada. Qual é a outra questão? Há uma que já deu errado, que era dos limites administrativos, que na última apresentação que foi feita lá no Ministério, o MATE falou disso. Porque os limites propostos pelo PDGML não foram vetos, foram limites traçados apenas a redes quadros nos mapas e não foram local, porque há limites que dividem casas, dividem ruas, tanto que não, são situações que não deveriam ocorrer. Isso já se vê que aí houve uma falha. Há outra questão também, que eram as decisões em termos de zonas de proteção. Eles preveem que depois, por exemplo, como o Sul, havia ali uma... Para a implementação do próprio plano, eles previam uma espécie de entidade à parte que iria implementar, ou seja, no fundo, a própria Urb Invest iria implementar o plano. Então, não, isso foi uma coisa que foi travada, né? Então, agora ficou com o Ministério, mas a ideia... Eu acho que daí, se calhar, vem também um caminho da falta de informação, porque como o plano previa que fosse assim, então, tudo é que não faço isso. Considerando as atribuições e competência do Ministério, acho que o Ministério tem condições para ele. O Ministério tem uma competência muito mais grande de políticas estruturais e nacionais. Não muito, deixa esse calendário já estar na mão da polícia. Por lei já está na mão. Mas eu vou só dar um exemplo, não sei se vai chegar para responder. Que é assim, eu trabalho na Direção Nacional do Ordenamento Territorial. A Direção Nacional do Ordenamento Territorial em Portugal, que não é um exemplo, é um prédio. Um prédio de 7 ou 8 andares, cheio de gente a trabalhar. A Direção Nacional do Ordenamento do Território, aqui onde trabalho, são os 4. O diretor e 3 técnicos. Eu, o chefe de departamento, não tenho nenhum técnico. Isso é para dizer o quê? Que há realmente uma debilidade muito grande em termos de técnica. E quando dizemos técnicos, falamos de conhecimento. Porque um ordenamento do território não se faz com arquitetos e urbanistas, faz-se com geógrafos. Faz com antropólogo, faz com outras, muitas valências em termos de juristas, nós devíamos ser um jurista. Eu hoje estou interpreto leis, faço, ou seja, um bocado por força do trabalho que faço, vou também estudando outras disciplinas, o que não é mal de todo, mas poderíamos estar um bocadinho melhor capacitados. Ora, se nós temos essa possibilidade, estou a falar sobre a direção do trabalho, imagine isso multiplicado por todo o Ministério. Claro que há uma debilidade grande em termos de técnico. Mas Emma, eu acho que isto não pode ser utilizado com a desculpa de sempre contratar empresas internacionais. Não, eu sou contra. Sabe porquê, arquiteto? Eu sou internacional, eu chego. Eu já sou internacional. Os técnicos angolanos, profissionais angolanos, nunca se capacitam. Nunca se capacitam. Por os investimentos e digo mais uma coisa, e quando a pessoa faz uma coisa que normalmente é feita por um consultor, e eu já ouvi, sabe o que é que digo? Está a fazer tipo branco. Sabe porquê? Porque há um estigma de que o consultor estrangeiro faz melhor que eu. Então quando a pessoa faz, até conotada, como se tivesse dúvida, como se fosse consultora. Mas a questão não é essa, é que muitas vezes temos vários fatores. Um é a falta de estímulo salarial. Agora estamos já entrando no deixar o trabalho. Falta de estímulo salarial, que é normal. Mas também temos a questão de que há pouca. Como é que eu vou dizer? Há pouca vontade, às vezes, em nos darem um bocadinho mais de valor. Porque esse plano não anda bem, que eu estava a dizer, para a expansão. Anda bem. Porque na altura até teve lá. Uma vez estava a conversar por acaso com o arquiteto Zé. E ele estava a explicar um bocado do plano. E eu fui ler aquilo. E vi que realmente aquilo é a espinha dorsal do PDG. Aquilo foi feito por angolanos. Com as empresas aqui, das nossas, nacionais, não sei o quê, com os nossos técnicos, os nossos estudantes a fazerem levantamentos, a fazerem inquéritos, a fazerem todo o trabalho de campo. E no fim resultou num produto, que no fundo é o PDGML numa versão sem Photoshop, uma versão light. Mas o que é que eu posso ficar em tomar com o cidadão? O que me caiu nesse tema foi a captura que eu fiz. Sim. Vou fazer uma pergunta, espero não sair do tema. É assim, apresentou alguma coisa que eu possa ter aqui com o Posso? Da cartografia real dos riscos, só aqui no município de Irã. Por exemplo, aquela vala de Irã, onde morreram pessoas há pouco tempo, temos ali. Temos outros aqui, esgotos a seu aberto. Portanto, é uma cartografia destes riscos, todos os riscos ambientais, de situação pública. O que eu apresentei é uma coisa destas, é a metodologia para fazer isto. Mas existe a nível de um órgão qualquer, a nível do governo, local ou central, existe um mapa onde esses locais de risco reais, eminentes, atuais, estão mapeados de formas que possibilita alguém ter uma intervenção rápida para mitigar o risco. Há no plano de Viana, são os dois planos aprovados. São o de Viana e o do PDGML. No PDGML tem algumas lacunas. O de Viana tem, pode passar algumas, aquelas imagens das plantas. Eu depois posso mandar. O plano de Viana tem tem... Não, é antes. O plano de Viana tem os riscos já identificados, mas não tiveram nenhuma intervenção. Ou seja... Boa Vista. E essa parte toda... Não. Isso deve estar no mapa do Luanda, no PDGME. Mas eu, é essa informação que eu estou a tentar obter, a escala para a gente poder trabalhar. Porque neste momento... Antes das próximas chuvas. Porque a arquitetura, se acontecer aqui, não, tem toda a razão. Eu oro para não acontecer isso, mas se acontecer uma grande calamidade, assim, algo plano de divergência. Onde correr ao museu? Como você sabe, só isso. Antes deste trabalho, quando comecei a fazer este trabalho, contactei. Esse trabalho não comecei a fazer agora, comecei há quase 2 anos. Portanto, isso é uma apresentação muito resumida, mas é um trabalho que eu comecei e contactei o Ministério do Interior, a Proteção Civil. Isso. E a Proteção Civil tem o tal plano PG de grandes desastres que está à minha frente. E eles disseram que já tinham o país todo mapeado. O que eu achei estranho. Porque ter o país todo mapeado é uma coisa, ter o país todo com os riscos mapeados é outra questão. Eu vou ter uma fotografia, vou ter um mapa de território, mas dizer onde há riscos de tudo e mais alguma coisa, não. Pelo menos as cheias, enchentes e os riscos tecnológicos, são as estradas mais perigosas, não, isso deviam ter no mínimo. E ele disse que tinha, na altura, o general Laborinho. Disse que tinha isso tudo feito, tinha tudo. Ok. Nunca consegui aceder a essa informação. Portanto, realmente há uma lei. Disseram que tinham, mas eu até agora não consigo ver. A Proteção Civil diz que tem um plano de emergência. Eu tenho sistemas SAP, sistemas de aviso prévio. Exato, mas é a questão que eu, vamos voltar de novo à questão da informação. Pronto, se existe, eu não consegui aceder ainda. Estou a ser sincera. Então, temos aqui no de Viana, tem agora, claro que está numa escala mais pequena. Depois, esta mídia está aprovada. Público, já devia ser público. Mas o que está aprovado é o quê? O que está aprovado é o plano diretor municipal. As cartas de risco devem fazer parte do plano diretor municipal. Entendo, o próximo passo. As ações para o próximo passo é a administração já tem a cartografia, já identificou os riscos, sabe quais são as áreas expostas, que são as primeiras que têm que ser atacadas, e a partir daí tomar medidas. Primeira medida, delimitar e. Onde tiver que deslocalizar pessoas, onde tiver. São as medidas que têm que ser tomadas. Qual é o constrangimento que normalmente põe? Voltamos ao zero? Orçamento. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, 5 anos, nós tivemos algum financiamento do. No início eu estava previsto. Ser financiado junto com UN Environment Program, GEF, mas logo este projeto levou anos e anos e anos, nunca foi aprovado, está a ser ativado agora, parece que a missão contactou a senhora. Mas nós mobilizamos alguns fundos de uma instituição chamada International Development Research Center, que está focada sobre aspectos de mudança climática. E nós fizemos diagnósticos em 4 cidades no litoral, em Uganda, Luanda, principalmente a Kakwako, a zona. Produzimos realmente, na base da análise de mudança climática, nos mapas de risco de inundações, etc., etc., que vamos entregar com a senhora, porque eu acho que está no nosso website. Eu não sei se temos internet, mas posso mostrar onde está, onde pode procurar. E todos os dados estão no site. mapas do risco com a visão da mudança climática, não é exatamente a sua metodologia, é muito mais complexa, mas focamos sobre inundações principalmente. Mas podemos partilhar. Infelizmente, como fornecedor, produzimos algumas destas informações em inglês, os relatórios, mas as mapas estão já em português, mas, environmental risk maps, são exemplos aí do, pelo menos, dos, daquelas quatro isto é Cabinda. Pode baixar. Mas estas são só as mapas. A Pomerol e os dados estão também ali também. E, well, foram produzidos neste formato. E a nossa intenção sempre foi. Partilhamos estes dados com o seu antigo colega, o Zang, como proteção civil e com as administrações municipais. E até fizemos workshops, etc., para partilhar os dados. Mas até a sua apresentação no SOIO, nunca sabia onde estes dados têm de ser entregados. E eu acho que a sua plano é você tem aquela visão. Nós queremos. Nós criamos só numa primeira fase, porque o PDM custa muito dinheiro. Criamos só que os administradores, pelo menos, usassem a cartografia de risco para. Como instrumento regulador da ocupação e uso do solo no município. Pelo menos isso. Não tem PDM, mas pelo menos não deixem as pessoas morrer, não deixem contaminar as águas, não deixem degradar o ambiente. Pronto, é um instrumento que na ausência, daí eu digo, na ausência de PDM, poderá também ajudar a governar e a tomar decisões. Isso exige um processo de planeamento participativo muito forte. Sim, porque há coisas que a administração municipal não precisa ser ela a fazer. Tem outros atores locais que fazem coisas que o município não imagina e levam desenvolvimento para o município, mas não são considerados. Portanto, devia-se considerar esses atores, igreja, sociedade civil, vários outros atores que fazem, até trazem muitas vezes investimentos e projetos para o município. Não, e ele sozinho. Tem o seu sistema sustentável de viver ali sem degradar. Mas é isso, arquiteto. Então, aqui a dizer, né? Tudo isso passa mesmo pela consagração do poder local. O poder local é isso. É para permitir que os cidadãos da localidade e outros saberes que estejam disponíveis participem no seu próprio desenvolvimento. Então, elejam os seus representantes. Estamos a sonhar com as autarquias, não só para resolver esses problemas. Estamos a sonhar. Mas é um grande. Não, a autarquia. Já... Vamos lá ver. Está quase. Se eu posso. A autarquia é a última fase da implementação do Estado. O Estado democrático só está completo com a implementação do poder local. Ele não está ainda organizado a nível local. Por isso é que temos este problema. E o Estado organiza-se ao nível local através do poder local. Portanto, nós tivemos esses anos todos com essa lacuna, esta omissão. Bom, mas é uma discussão. E tudo isso. Não, mas porque em termos conceituais. Em termos práticos. O poder local não deve ser confundido nem com o Estado, não é? Nem com. Não, mas poder local estamos a falar da administração, não estamos a falar de soma. Não, portanto, o poder local, de acordo com a Constituição. Inclui as autarquias. autarquias locais, as autoridades tradicionais e outras formas de participação. Isto é que é o poder local. Uhum. A administração municipal ou o governo da província não é o poder, não local. É o poder local. São órgãos da administração local do Estado. Nem mais. De conceito, mas desses três elementos constituintes do poder local, que elencou, e muito bem, só um deles administra o território. Quem é? Sim, as autarquias. É só. Bom, mas isso é um outro tema que vamos ter que resolver. Portanto, tudo isso que a arquiteta mencionou aqui será mitigado, portanto, em todos esses passos que está a mencionar, do meu ponto de vista, estamos no caminho adequado. Portanto, a implementação das autarquias vai permitir o quê? Recolher esses saberes, essas sinergias dos cidadãos, haver um sítio onde as pessoas podem lá levar os seus PMDs e outros contributos que quiserem. Vai permitir que a DW, que já tem tudo, leve lá, não só saber, mas recursos, inclusive. Vai permitir o Governo Central partilhar a informação. O que eu estou querendo dizer é que temos aí um começo. Não, mas nós já temos um quadro jurídico constitucional que permite quer a participação cidadã nas políticas públicas, quer a consulta pública, isso existe. Mas não é, não é colocado em prática. Sim, mas do ponto de vista daquilo que é o ambiente constitucional, a Constituição já permite que os cidadãos participem da vida pública. E existem órgãos, inclusive, formais, como os Conselhos de Exploração Social, que foram criados também na ótica de ampliar a participação cidadã. Tudo isso. Esses mecanismos é que não têm um funcionamento mas eficaz. Mas sem descentralização, né? Eles não serão mesmo eficazes. Ok, está bem. Muito obrigado. Ah, bom, vamos então fechar o debate. Já são 17 horas. Eu vou passar a última palavra à arquiteta. Se quiser fazer alguma consideração, algum comentário final, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Bom, as discussões aqui estão sendo muito boas. A gente quer saber que demora um bocadinho mais. Devo dizer que há documentos que eu posso conhecer caso seja do vosso interesse. Temos os paradigmas para a elaboração do PDM, do plano de urbanização, e temos o paradigma para a elaboração da cartografia de risco. Então, por uma questão de consulta para a vossa bibliografia, acho que são instrumentos que vocês podem ter para a consulta, estudo e até debate. Há várias questões que nós estamos aqui a colocar, que num documento grande que fala de como elaborar uma carta de risco já estão calculadas. E também fala de outros tipos de riscos que eu aqui não mencionei, porque achei que não seria. Não sei apropriar. Fora isso, pronto, nós vamos, eu enquanto técnica da Dinoto, mas também enquanto arquiteta e uma pessoa que quer realmente fazer a diferença naquilo que é o ordenamento do território, vou continuar a fazer a minha investigação. Quero realmente que essa cartografia de risco seja um instrumento fundamental para as administrações que não têm PDMs e até quando tiverem PDMs também, que há necessidade de criarem planos de emergência. Eles chamam planos de contingência para agora, mas acho que há necessidade de ter estes planos cada município e são instrumentos que não custam muito. Eles têm a consulta pública, basta ver primeiro vontade política e depois com isso, com estes documentos sendo tornados obrigatórios, nós temos um plano também por sugestão nossa, que nós não conseguimos formar os administradores só com uma apresentação de 30 slides. Portanto, há outros documentos que eles precisam ter para estarem capacitados, pelo menos a identificar os riscos, pelo menos a saberem o que são esses riscos. Eu já consultei dois administradores e ele disse, plano de carta de risco, se é carta de ravinas. Portanto, há um desconhecimento, as pessoas associam só o risco às ravinas, até aquilo que é mais frequente ouvir. Então, nós temos um plano de dar seminários regionais, portanto, fazer, definir três ou quatro províncias, encontramos numa, damos os seminários. Eu propus a criação de módulos, um fala de cartografia de risco, outro que fala de como elaborar um PDM, outro que fala como elaborar um PU, outros de legislação, porque há necessidade, embora exista já um fale e nada para essa função de formativa, mas acho que há necessidade deles no campo serem eles a aprenderem a identificar os riscos, a como é que vão fazer a delimitação. Quer dizer, há todo um processo de formação que é fundamental para que essas situações se mitiguem, porque só com os livros, só com os PowerPoints, eles não chegam lá. Eles que somos nós, no fundo, somos as pessoas. Portanto, essa é uma proposta capacitar os administradores e não só. Outra proposta também que eu fiz era as próprias universidades terem acesso aos paradigmas, porque o jovem que está se a formar em urbanismo tem que saber como se faz um PDM a partir da faculdade. Nós todos, quando estamos a estudar, os que fizeram engenharia sabem, tem os regulamentos. Eu estudei, tinha o regulamento de edificações urbanas, tem o regulamento contra incêndios, o regulamento de estrutura. Portanto, há que ter também o paradigma com o PDM, porque ele, quando sai da escola, nem sequer sabe o que é uma planta de condicionais. Então, introduzir estes documentos também na componente formativa já nas universidades, para quando terminar o processo de formação na universidade, ele saia já minimamente capacitado, ou pelo menos com conhecimento, para ler esses documentos. Essa é outra proposta. Fora isso, estamos sempre disponíveis. Eu, em meu nome pessoal, estou disponível para tentar as disciplinas que eu estudar, também consegui passar aqui a informação. Muito obrigado. Hoje a sala não está muito fechada. Sim, temos colegas que estão fora do escritório, viagens, a chuva, não é? Parece que condicionaram a chuva. A chuva, os riscos. Exatamente, mas esta apresentação, como deve saber, já teve aqui em outros momentos. Nós podemos ter esse número restringido nesta sala, mas não imagino o número de pessoas que têm acesso às apresentações. Deixa-me só cortar a palavra. Nós divulgamos isto na nossa página do website, todo mundo pode aceder, até fora do país, todo mundo que quiser. É uma forma também de divulgar informação. Eu vou fazer aqui uma confidência. Que eu estava com um amigo que está ali atrás, que por acaso é meu tio, e ele disse, deixa ver o que é que dizem aqui na internet sobre ti. E quando pusemos a parcela da apresentação, eu fiz aqui. E eu não sabia que isto estava disponível. E tive também uma pessoa que estava à procura da minha apresentação de Singapura, de Singapura. E ele disse, não, depois quando eu liguei para passar, ele disse, não, deixa tarde que eu já fui à internet e já encontrei lá a apresentação e já baixei e já está disponível. Eu pronto, também tenho a agradecer pela vossa disponibilidade em divulgar aquele um bocadinho que eu faço, né, da minha pesquisa também, das matérias que me interessam. E fico muito satisfeita porque também ajuda, né? Me ajuda a pessoa a estar um bocadinho mais motivada a investigar. Estudantes, as universidades aproveitaram esta acesso. Não ligam-me, fazem convites na internet. Não, em Portugal, nos Estados Unidos, sim, sim. Aproveitaram esta acesso. Nós estamos acompanhando o número de pessoas, mesmo fora, que visitam a página e baixam conteúdos para todos. Para todos. Obrigado. São muitas pessoas. Não, ontem, esta semana, recebi 3 ou 4 convites. E então, dizia, Tete, está muito morto. Uma pessoa que faz a diferença aí, mas depois fala. Uma coisa que posso dizer sobre a nossa colega Sandra, que é para fazer um estágio de 6 meses e também um estágio comunitário, associar os conhecimentos científicos de cada um na sua área, a comunidade, para encontrar soluções, porque enquanto estudar temos que começar já a pensar em algumas soluções que. Então, em resolver, exatamente. Não arranjar mais tudo. Poderemos interagir nesse aspecto também. Muito bom. Então, bom final de semana a todos. Muito obrigada.